lado só existe o medo. E pela manhã em frente ao espelho, ao me ver chorando por estar sozinha aqui, não dá pra esquecer o nosso amor. É tão forte como chuva e temporal, é tão grande que não cabe no quintal. E sempre ao lembrar sinto uma dor, você me acordando com mil beijos, dizendo que eu sou o seu amor. Bom dia no Brasil.